142, autorizado em colapso pelo 0.070 grau, 059. Boa tarde, o 3193 está pronto. 193, boa tarde, autorizado a linha manter 10. 10, a linha mantém, 3193. Chanel 6142, decolado 56, controle 20718. 208, bom dia, boa tarde. Controle, boa tarde, o Chanel 6142, passa 1000 pés. Chanel 6142, contato do radar, sai da Fuca, suba 350. Autorizando a colapso no 0.2770 graus, 069. Iniciando 3193. Autorizado, reporte técnico. Autorizado, porta lá. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6314, informação certa. Chanel 6314, chegada a Mari, deixa para o nível 050. Chegada a Mari, 050. Controle Salvador, boa tarde, 3193, decolada. 3193, contato radar, Cida Dael, subou 320. Dael, 320, 3193. Pode valer da 3193, né? Detalhe, 3193. Claro. Tráfico Salvador, boa tarde, o Zan 3567, portão 8 para Brasil. Aeronave que chamou o solo é o Zan 3567. Afirmativo. Gente, aguarda um minuto, cópia. A informação agora é a... É a Tango, a modificação é somente as condições 1000 para intenso e 4000 de visibilidade. Afirmativo, paciente. Da Tango, da 3000. Salvador, gol 097. Gol 097, chegada BOMP, desça para 4000 pés, ajuste 1017, procedimento LS X-ray para 10. Visibilidade 4.000 metros, teto 1.000 pés. 64.000, 17, 10, 4.000. 63.4, informa agora teto de 1.000 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva na vizinhança. 7.3.4. Solo Salvador, azul 406, pushback acionamento, posição 3. Caneiro 6142, chame centro Recife em 12685, alterno 2545. Rota 29, táxi 23 a bordo, 3h48, Guarulhos. Confirma, prove. 23. 23 a bordo, táxi que é minha, Patiú, no Índio, Ponto Espera, Torino, no Espírito, 5.5.0, 17, bom voo. Patiú, no Índio, 18, 2, 9. 4.065, aguarda só um minutinho para iniciar o seu pushback, a aeronave já está totalmente pronta para o táxi e já está taxiando o setor sul, ok? É um Boeing. Ao livrar a retaguarda, está autorizado a iniciar. Ok, ao livrar a retaguarda, o Boeing está autorizado a iniciar o push do 4.0. Salvador, gol 1.659 no 10, pronto para push, acionamento. Gol 1.659 autorizado, reporte táxi. Autorizado, estou reportando. Fênix 06, funciona identificação, mantenha nível 110. Foi na proa da posição Mari, vai chegar na Mari, reporte nível de aero descida. Está em aero descida, boa na proa de Mari, foi os protetores para o INSX 10. Oi. Provar 360 para Brasília, Arbora Eletro, Presulo 17, 5474 Transponder, 208 Controle, TAN 3567. TAN 3567, cotejamento correto, porta pronto para o pushback acionamento. Porta lá. Poderia o ideal de cima, por favor? Foi na proa 040 inicialmente, o Fênix 06. E o ajuste, por favor? Ajuste 1017. Correto, 209? 07014. Obrigado, líder. Cola 190, vou 209. 1659 está pronto para o táxi com 1622 a bordo, 4 horas e 30, alterna, Brasília. Brasília. Sim, autorizado via parte 1 no Índio, quando se para chamar do Rio na noite, desse 195, altímetro 1097. Segue como número 2, à sua frente, o Embraer da Azul. Sente, como número 2, propõe que era da 10 via Índia, o 1659, lá de 295. Teste de 1063, não posso. Colô, 08, controle 208, boa viagem. 208, ao ponto vindo. 09 a bordo, autonomia de 4 horas e 45 minutos, alterna Ribeirão Preto. Taxi é via parte 1 no Índia, quando espera chamar a torre 1 na noite, decisão 95, altímetro 1097, bom voo. Autorizado táxi, a gente é espera da 10 a torre 1895, com 27.406, conta lá. Torre Salvador, uma boa, o Azul 406, ponto espera da 10, pronto. Azul 4065, autorizado alinhar e manter o 10. Alinhar e manter, pista 10, o Azul 5, 406. Azul 4065, alinhar, livre decolagem, pista no zero, vento 080 graus, meia dúzia de nascimento. Ao alinhar, livre decolagem, pista no zero, do Azul 4065. Olha, 6321 no... foi quem chamou o grupo, feedback. Relaxa, viu, essa também. Sim, se autorizado, feedback é essa, na resposta aqui. Pela tarde, com o Xenia 6321. Salvador, eu vou no 659, quanto será da 10, pronto? Vou no 659, ali mantém a pista na venda. Autorizado, aliar e manter o 0, vou no 659. 53, confirma. Autorizado, Fortaleza, nível 330, decola da 10, com primeira curva esquerda na saída, Momo. Transição Fruti, no Pesulo 19, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem 5540, controle em 120, décima 8. Meia desça para 3 ou 10, ajuste 1017. 3 ou 10, 1017. 253, cotejamento correto, reporte pronto para o racionamento ETAC. Alô, boa tarde, Dave 53, confirma pronto o posicionamento? Tente livre acionar reporte TAC. Controle Salvador, azul 4065, passa 1000 pés, saída da El, Leda, Leda Motiva. Azul 4065, contato radar, saída da El, suba o 340. Sobe a 340, né, da El, azul 4065. CNM 314, LVLS, Chime Torre 118, decimal 95. 3195, minha 314. 00, decola da 197, com primeira curva direita na saída, correção à curva à esquerda na saída Momo, após direto. Transponder 5463, controle em 120, decimal 8. CNM 314, final 7 milhas. CNM 314, continua a aproximação, justiça 097. Tem chuva sobre o campo, pista molhada do segundo terço em diante. Aguarde pista livre, aeronave de água alinhada, já pronto para decolar. Ele vai iniciar a rolagem dentro de instante. Certo. Tem 06 a bordo para acionamento TAC, chama torre 118, decimal 95, altímetro 1097, bom rumo. Para o barco, geralmente aí, 2-2, a bordo temos 1-5-6, 3 horas e 40, alterna Goiânia. Sai que tem a via Vante 1 no Índia, ponto de parecer uma torre 1 no noite, decimal 95, 8 metros, 1-0-9-7, bom voo. 17, toma essa que da via Vante, o Índia, quando lá 18-9-5 a torre, né, 3-2-1. Pista livre, o 6-3-1-4. Guarda. Não, não, Felipe, mas você já recebeu o DLA nosso? Negativo, seu plano está para 18.06, vale até os 19.01. Tem, seu 2714, já vai ter. Só corrigindo, o azul 2714 vale até as 18.51, ok? Ah, perfeito, muito obrigado. Zero, vento 070 graus, 8 nós. Reposa na 063, ano 4. Sou 2009, chamo centro Recife em 125, decimal 1, 0, 3, 9, 5. 25, 1, 3, 3, 9, 5. Lima de uma foto, autorizado, acionamento, chamo para o táxi. Volume 659, altitude 14, controle 208, boa viagem. 208, 659. Meu Romeu, Romeu, November Fox, informação, tango, confirma o parque e a pista que decola. Controle Salvador, boa tarde, volume 659, da Eulida Irumbi. Boa tarde, gol 1. O 659, contato radar, seta da El, subo 360. 360, 659. 567, só comprei 159, a transmissão está muito baixa, pode repetir por gentileza, autonomia e alternativa? Afirmativo, 159 a bordo. 3 horas e 50 minutos, Ribeirão Preto. Taxi tem a via parte 1 no Índia, ponto espera chamar a torre 1 na noite, decimal 95, altímetro 10 no site, bom voo, informo transmissão ainda com clareza 3, ok? Ativa a via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 1895, como recebe a mais? 5/5, agora bom voo. DM53, taxi tem intercessão até o altímetro 0097, confirma o PLV? Tem, se deu falar da intercessão, taxi tem até a cabeça. Certo, vou 097. Tem, Exatamente 1100, 1017 no ajuste. Uso autorizado. Pista 90, vento 070 graus, 90 nós. Red veio. Xanamé 314, taxi CV Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, cavaleiro, 321 visual com gol nacional? Ah, afirmativo visual com o colega. Faz o ponto do mesmo, aliás, manter 1 no 0. Após o colega, mantém 1 no 0, Xanamé 321. Uma foto até a papa autorizado, pode para ingressar na pista. Faz o gol 620, chegada Mari, pessoal, vem na proa de Mari, para a chegada Mari, desce até o nível 050. E a curva também, a curva à esquerda, na pista da mão. Permanece a subida, Momo, curva à esquerda. Afirma, o controle autorizou, reporte na passada para ingresso Lima Lima Fox. C3835, boa tarde, chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste 10 no 7. Volta 4000 pés, ajuste 10 no 7, 6394, boa tarde. Juliette, posição 62, obrigado. Ingresso à direita via pista, reporte cabeceira 35, pronto para decolagem, Lima de uma forma. Tá 3567, mantém o ponto de espera. Juliette, liberada até o 07, mano 097. Salvador, o azul 4065, solicita. 05, prossiga. Possibilidade de voar atender, com a posição mais à frente. 05, chega agora ao centro Recife em 1251, alterno 3395, solicite direto ao centro, bom voo. 251, 3395 com Recife, vai solicitar 4065, uma boa, bom trabalho. Fênix 06, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7. 2000 pés, 10 no 7. Alinhar e manter, intercessão hotel. 02-0, sua cidade, mora em Gol 1659, chama agora o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251, 3395, 1659. Controle de Salvador, boa tarde, é o Chinelo 6321, decolado, perfil da Arbor, cruza 1500. Boa tarde, é o Chinelo 6321, contato radar, sai da Arbor, suba 360. 360, sem pés, o Chinelo 6321. Fênix 06 para o localizador, curve à direita na proa 070, reporte estabilizado, livre LS, pistão 0. Direita 070, reporte estabilizado. Subindo na posse do grado, com uma boa tarde. Passando em Salvador, boa tarde, Papá, Papá, Lima, Lima, Fox. Papapá, Lima, Lima, Fox, contato radar, saída Momo, suba ao 200. Saída Momo, subindo para 200, Lima, Lima, Fox. Salvador, Mão 96. Mão 96, informação Tango, aguarda um minuto, Fox. De ingresso, taxa da esquerda via pista, reporte cabeceira 197 com controle de decolagem. Lima Lima Fox, a radial ideal de saída. Controle, após decolagem, mantei proa até 4.000 pés. Atingi 4.000 pés, no direto Momo, decolagem autorizada, pista 10, 0080 graus, 9 mais. Ela corrida, manterá 4.000. Até 1.4 mil, direto Momo, Jair. É, mantenha a proa até 4 mil pés. Salvador, está 3155, formação Terra, está no portão 5, autorização Guarulhos. Pulou e 24, chame agora o controle 308, boa viagem. Tá, boa viagem. Boa tarde. Que é bom, não é, né? Campina Grande autorizado 370, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Zipar. Upper 10 é a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5555, controle em 120, decimal 8. Bom, no 966, a transmissão está com forte ruído, eu só copiei até a curva à esquerda, após eu não entendi, não compreendi a saída cotejada, nem o transponder, nem a frequência do controle. Bolo 966, cotejamento correto, como que a transmissão se encontra com clareza 2. Faça um cheque e chame novamente por gentileza. Falou Salvador, o Azul 2714 no Pat 3, pronto para o acionamento e pushback. Azul 2714, autorizado para o pushback acionar, reporte táxi. Reporte táxi 274. Fênix 06, já avisou algum campo? Ajuste no 097, última aeronave que pousou, avistou com 1.100. Aí é normal. Reporte visual algum campo, pista molhada do segundo dia assim em diante, sem chuva sobre o campo. Reporte aeronave visual. Tenho acesso da Coral até 190 milhas afastado de Salvador após direto Barra Grande. Ok, 190 após Barra Grande, o Romeu Novo Fox. Tá, 3155, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. É uma foto, 3155. Eco, Delta Fox, copia. Confirme o horário da notificação e o destino. Eu tenho que ser o mesmo. Félix 06 após o pouso do Pátio Militar. Afirmativo. Decimal 0, alterna 128, decimal 8. 160, alterna 1288, o Xenero 63, 6 anos. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Não se encontra aqui no sistema, ok? 235 ao número 3, aproximação, reduza para 2109. Mateu reduzindo, são 3 anos do 300. E aí, Mateu 90. Bandeirante aqui, Mateu 90, tá? 3, 6, 6. Milhas voando direto Serra Índia, Romeu November Fox. Romeu November Fox, front, chama para a descida. Obrigado, chama. É, 3235, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador, pressão 0. Afirmativo, 2000 pés, após pelo, repassará no estabilizador. Estabilizado, beleza. Autonomia de 4 horas e 30, alternando Montes Claros. E-mail pelo B também? 65. Tá, que teve a faixa 1 no Índia, vamos esperar então, chama a torre 1 no noite, desceu 95, altimetro 10 no site, bom voo. Faixa 1 no Índia, 1 no noite, 95, azul 274. Pelo sol. Olhe para a esquerda, sinal hotel para o Pátio Militar, estacionar frequência livre, boa tarde. Olhe para a esquerda, agora para o Pátio Militar. Estabilizado, 620. Gol 1620, livre, leste, chame torre 118, decimal 95. 95, boa tarde, Leandro. Salvador, boa tarde, 1620, estabilizado, 95. 5 alterna, 125, decimal 45. 12685, 2545, G e 3. Cotejamento correto para SAC, chama a torre 1 no noite 295, altímetro no 0 no 7, livre acionamento. Bom voo. Delta Fox, boa. Utilizado acionamento, chame para o SAC. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Vai aguardar no posto perto ao céu. Precisando voo 620. Continue aguardando pista livre no 620. Pesado ingresso, esquerda via pista, reporte cabeceiro 97, pronto para decolagem, dentro dessa porta. Ponto autorizado, 90, vento 070 graus, 612 de nós. Reposição 0, com 620. Esquerda, pista, reporte, cabeceira 17, pronto para decolagem, já cuidado da foto. P567, decolou os 34, chame agora o controle, 208, uma boa viagem, pode ser. Vai chamar o controle. Controle, eu serei 567 da TAP, posicionando 1500. Seu 3567, contato radar, sai da árvore, suba o 360. 360. Estabilizou 3835. Seu 3835, livre, LF, chama torre em 118, decimal 95. 1895, vai chamar, valeu. Hora descida, Romeu 9, pessoal. Romeu, November Fox, pista para o nível 080, reporte atingindo para modificação. 080, reporte atingindo para Salvador, plano 3835, passando onde a serra, baixada checada. Plano 3835, continua a aproximação, 1017 no ajuste, pista molhada do segundo terço em diante. Reporte visual com campo. É, a última aeronave que avistou com 1200. Reporte visual, guarda a pista ali. Guarda a pista ali, você de porta. 620, sala 34, direito no 219, sol. Checo Delta Fox, mantém a cabeceira no 7. Segura na 21 no decimal 90, solos 35. 35 visual, baixado checado, está no 3835. 3835, pouso autorizado no 0, vento 070 graus, 612 de nós. E autorizado pouso, está no 3835. Azul 27 no 4, visual com um Airbus na final? Tá, visual 27 no 4. Após o pouso do TAN na final, a linha manteu no 0. Mas colega da frente, então a linha mantém o 27 no 4. Salvador, bom mês aí, né? Metro 0, boa tarde, Alfa Juliette, então gate 03. 06 foi pro Gol 620, salve. Afirmo. Pessoal, Juliette 06 foi pro Gol 620. Afirmo, Gol 620, boa tarde, Alfa Juliette, até o 03. Romeu November Fox, serviço radar terminado, desse modificador de tráfego, barra grande, frequência livre, coordenação. Essa informação é manter a 295-3567. E sua de leste após desvios, o 3567? Certo. Delta Fox, decolagem autorizada, pista 97, vento 080 graus, 612 de nós. 5, solo 37, direito, 921, decimal 90, solo. Solo em 1219. Ô, Salvador, muito boa tarde, eu sou 3235. 3235, só que teve Alfa Juliette, tem alguém 08. Alfa Juliette 08, 3235. 08, grato, senhor. Ajuda aí 794, decolagem autorizada, pistão a 0, vento 0 graus, linha 2 nós. Livre decolagem, o azul 2714. Delta Fox ainda na escuta da torre? Delta Fox, traz o transponder para 0145, é com o Delta Fox. 0145, senhor, dá presente cancelamento segue visual a 2500, a 2500. 2500 até o destino, Barra Grande, é com o Delta Fox, hoje eu tinha um 017. Graças, senhor, é com o Delta Fox. Corrigiu o destino, senhor. É, Serra 90, papapá, Amor e São Paulo. Amor, correto. Amor e São Paulo. Destino 4 aos 40, controle 208, boa viagem. 208-274. Controle Salvador, o azul 2714, no perfil da saída Momo, cruzado agora 800 graus. 2714, contato radar, saída Momo, suba 160. Saída Momo, subindo para 160, o azul 2714. Don't go on out there, I'm going to put a button on the back of the phone. diga. Cari Serra Romeu, somem pessoas a bordo e assume código 0122. 02 no POP, senhor. O código alocado agora 0122. 227, o ajuste 10 no 7. Eu vou utilizar com o aeródromo. Tá, 0197 no ajuste, senhor. Reportará visual. Grato. Ah, segura o dinheiro, está no canal do Carol, o Delta Fox, frequência livre para a coordenação, bom voo. Tá, senhor, vai estar na vida. Serra Tchale Romeu, chame agora a torre 118-95. Chama agora a torre, senhor. Obrigado. 118-95. Até a próxima. Salvador, meu boa tarde. Eu tava no Papa Tchale Serra Romeu. Papa Tchale Romeu, boa tarde. Continuando a aproximação, reporte visual com a pista 17, ajuste 0907, pista 1735 molhada. Obrigadão, meu comando. Reportará visual com a pista 1907. Faz o pouso, qual é o passo, 5? Pegue o passo 5, a cada EPPA, senhor. Quer aproximar direto para a recepção papá? Como você mandar. Eu posso visual com a pista. Posso dar visual com a pista. Então, o meu já visual com a pista, senhor. Charlie Sierra Romeu ainda não avistado, continua a aproximação, aguardando autorização do pouso. Aguardando autorização da posição. Escola de Salvador, igual 966, decolou na PUCA, cruzando 1900 metros. Atrás de gol 966, contato do radar, sai da PUCA, tubo 370. Sem restrição ao 370, igual 1966. Você arrumou aqui na final, quer que fosse pela pista ou pela área de amarra, senhor? Pode ser pela pista, se preferir, pode aproximar direto para Papá, ponto autorizado, pista 97, vento 070 graus, 7 mais. Pronto, direto para Papá, senhor, obrigado. Papará, livrando pista. controle 1966? Diga, bem-vindo. Pois, gente, eu poderia coordenar para o Adizipar? Tem uma formação entre Puca e Jamo. Está vivo o desvio à esquerda, aguarde após desvio para o Adizipar. Certo, desviando à esquerda, após desvio, após aguardar a autorização. Obrigado. Meia após desvio, direto ao Campina Grande. Pode ver Campina Grande, muito obrigado. Boa tarde, Olimpo 02, sobrou de Mari para chega da Mari, desça seu nível 050. Salvador, o azul 274 cruzando a posição Momo, autoriza direto Barreiras? Autorizar direto Barreiras, azul 2714. PCT Barreiras, 2714. Voo 966. Chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 1245. 1265, 1245, 1966. Salvador, boa tarde, azul 4, ONU, ONU 8, centro da Tango para consciência de autorização. Azul 4, ONU 8, informação Tango, aguarda menos cópia. Aguarda. Salvador, boa tarde, o ONU 097 com informação Tango, autorização confim. ONU 097, informação Tango, confere, aguarda menos cópia número 2. Guardando número 2, 097. Tá, 3155 para o táxi. 231, Alterna Galeão, 4 horas. Taxi via Vati 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1 noite, decimal 95, altímetro no 097, bom voo. Vati 1 Índia, 295, obrigado, tá, 3155. Azul 4198, comigo. No 097, copia? Copia. Com o fim 360, decolada 1-0, com a primeira curva à direita na saída arbórea elétrica. Após Elefa, Nítibo, Novembro, injeção Tango, Bravo, Oscar. E após conforme rota. Transponder 5003, controle 1 no 20, decimal 8. 360, nível de voo autorizado com o fim. Decolada 1-0 com curva à direita. Aí é Arbor, transição Elefa. Depois direto Nítibo. A Pesulo 21 intercepta e segue conforme o plano de voo. 5003 no transponder, 208 ao controle. Gol no 097, está no gate 7. Gol no 097, protegimento correto, reporta pronto para o pushback do ano. Agora pronto, obrigado. Azul 4198 ao solo. 4198, mas escuta pronto. Com o pins autorizado 300, decolada 1-0 com a primeira curva à direita na saída arbórea, após elefa. Após direto T. Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá e conforme rota prevista. No plano de voo, transponde 5574, controle em 1-9, posição 120, decimal 8. Azul 4118, autorizado para Confins, nível de voo 300, pista no zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após voo direto dos ossos, volta do plano, transponde 5174, controle 1208.